E aí, Sérgio, Sérgio Pena. E aí, Curitiba, meu irmão? Que manda aí? Novidade de Curitiba? Estamos aqui em São Félix, compadre. Cara, eu desafio a me provarem que Curitiba é tão ruim assim. Eu vou aí qualquer dia, ainda não fui, viu? Eu vou provar que Curitiba não é tão ruim assim, quanto dizem. Eu vou provar e vou botar na internet. Monitor de estúdio? Qual é o monitor aí que você tá usando? Maneiro, cara. Tô no fone de ouvido aqui. Esse som aqui é da cidade que eu moro, São Félix. Você conhece com certeza, é o Edson Gomes, né? Diretamente de Curitiba. Arrocha aí, compadre. E ser natural.